Tom Máximo. Tom Máximo. O showman da saudade. Estamos aqui no Casota. É agora, DJ, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Coloca essa galera pra dançar. Só se for assim, ó. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Uhul! Pois as praias e o sol de Recife, DJ Tom Máximo, mas parecem coisas lá do céu. Valeu, meu maestro! Valeu, Frangília! Quando você for. Valeu, meu espetáculo! E a gente começa assim! Desse jeito! Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda cidade, quanta liberdade. Ah, como tem meu amigo Carlinho, o Michael da Cipriano. Um abraço pra você, viu, garoto? Que coisa mais linda. Como tem moça, tom, tom, tom, tom, Máximo. Como tem moça, quando você for até Recife. Meu amigo Silva da Marambaia, tá na área. E aí, Silva? Chapéu, pois as praias e o meu amigo Anderson Pena, tá na área. Recife. São na terra um toca mais uma na carroça. Só pra recordar aqui no Casota, como é que é? Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. DJ Tom. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. E hoje é aniversário do Eric, Eric Motos. O vinho. E a gente comemorando aqui com ele. Toda aquela festa. Oi, Alexandre. Só pra recordar, vai. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar, difícil levar algum pra casa. Qual é a parada, Ronaldão? Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Meu amigo Passarinho de Pernambuco, um abraço, vereador Fábio Paulo, aí do CN, assessor aí do prefeito Tauá, tá na área. E depois de alô, Mauro! Tempo de enganos, tudo deu em nada. Gravando! Nossa cama, lembrando o momento. Prátila! Desejos, noite de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio. Aí, DJ Tua! Toca mais uma na carroça! Marcel, equipe, tô de boa. O Louro e a Bel. Amo você. DJ Tom. Que passou, passou, não. Meu amigo Cirilo, lá de americano. E um búfalo. E o Passat moral lá, hein? Amo você. DJ Tom. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. Um abraço pra você aqui do Tom. E aí, Leandro do Alô. Uma chance a mais. Galera de São Miguel do Guamá tá na área. Eu e você, o resto tanto faz. Era isso que vocês queriam, é? Alô, Cícero Lancha! Devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. O Louro do Crau, sua primeira dama, Patrícia, tá na área. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Amigo, Robert Cheirinho do Depósito RF. E até Ismerelli está aqui com a gente. O Alex dos Fanásicos tá na área. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. E fala que ele te ama, viu, menina? Fazer o que você quer. Só os melhores e o Vera Verão tá gravando aí. Mas tudo isso. E aí, Geleia, tudo bem? Já tá boçal, né? Eu vivo a imaginar a fantasia. DJ Coringa. Com você. Lugo da Estrela. E a sua celebridade. O maior valor. Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar. Direto dos campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. DJ Tom! Amigo Charles Silvano, estamos aqui com a gente, um abraço! DJ Jefferson! Alô, Jefferson! Ultralight! Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca. O cara falou pra tirar a paixão da cabeça. Vale a pena chorar. E aí, Alexandre? Tempo perdido. Amor bandido que ele te fez. Final da história. Final da história. Você sem rumo. Mais uma. Olha o pescador, meu irmão. Ele é irá. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Alô? E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. Bora, Saca Latinha! Não viaja no meu corpo, sem ver meu contador tá na área, meu irmão! E eu te dou meu amor, faço amor. como nunca fiz. Bora, que solta! Perco a cabeça e queima em seu fogo. Eu sei juízo, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu, você já me esqueceu. E aqui vem o senhor do Barreiro, um abraço! Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Caçota super lotado. E o DJ Tom chega pra tocar. Toca, toca, toca, toca, toca, DJ Tom. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Um abraço aí. Quanta saudade. Os vereadores, o senhor Cardoso, vereador Gerson Meirelles, Cachoeira do Arari, estamos aqui. Um abraço. Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Ainda não veio uma cerveja, meu irmão. Lembro de você, me pondo pra si. É igual hoje, meus seguidores estão tudo pão duro. Amor, e nada mais. Eu não quero. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. Pra que sair por aí. Já caiu uma aqui, ó. Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. O grandalhão Daniel tá na área. E o comandante da Guarda Municipal tá na área. De Souza! Um abraço pra você aqui do Tom, viu? Desde quinta-feira, né? Não, hoje a garganta tá baqueada. Ah, o Alessandro tá aí! Já nem sei de te ver. Não vai te viciar, viu, Alessandro? Quanta saudade, mais outra noite tão só. Lembro de você, me pondo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra que sair por aí. E aí, Júlio? Meu bem, já nem sei me divertir. Meu amigo Leandrinho, Carroceria Loura. Um abraço aí também. Mais outra noite tão só. Professora Maria, que Deus é na área. Mais outra noite tão só. DJ Tom. Outra noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite tão só. Cachorro da Vila. Mais outra noite tão só. Kelly. Ricos, é isso? Outra noite tão só. Solta dançando aquela saudade de luxo. Carroça, a luxuosa da saudade. Vira, vira a viola. Bora grandão. De uma canção. Que fale do céu, que fale do mar. E a galera? Fale da vida. Da Vila de Americana, estão aqui curtindo a luxuosa. De Deus, vieram hoje curtir. Saramara. Máximo. Diga que você pretende tudo deixar. Que só Só lhe interessa da vida poder me amar. Equipe Mega Shop de Vigia. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar. Olhar. Meu amigo Rafael do Guarumã. Dona Socorro. Estão aqui com a gente. Um abraço. Também ao lado aí do Gato da Carroça. É, alô Juan. E a tarde quando o sol se e o Henrique pôr, e brilhar a lua prateando o chão. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Meu amigo Bruninho Noronha da galera da moda. Lá no infinito procurando eu vou. DJ Tom. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela. Eletricista Elias, tá aqui com a gente, valeu. Eu vou. E os caminhos. Os caminhos já andei. Olha a Japinha. E a esperança do meu lado. Será que hoje eu mato ela? De outras pessoas já gostei. E o carroço é festa. Eu sou um eterno. Alô, Topete. Apaixonado. Doutor Luiz, do Forró e a sua comitiva. Tudo que preciso é saber Dorival. Se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Mais uma velocidade aí. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Amigo Grande, Gredson Siqueira, Tomarex e Aline Moraes, está aqui com a gente. Meu time! Andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Meu amigo Vassel do gerente aí, do geladão de vigia e a primeira dama, a Eliane, isso aqui. Não volta mais no peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não. Meu parceiro é o Tiro do Toque Cada Diva, tá aqui. Na verdade é o gerente. Lá eu nunca aparece. Você ficar. Eu fico pensando nas coisas. A espécie. Nos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata. Aquele abraço que eu não pude dar. Dom, dom, dom, máximo. O Mamão tá na área, meu irmão. Abraço pra você, viu, Mamão? E nos travesseiros seu Deus. Meu amigo Romário e a Joana lá de Sori, estão aqui com a gente, valeu! E aí, poeta! Boneco da Marizinha, professora Águida, aqui! Sem que eu possa ao menos evitar. Luxuosa. Colo na cama, sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. E aí, grudão? Este me abraça e não vai deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que venha depressa, e aperte, me abrace, não vá me deixar. Vem de tua, toca mais uma na carroça. Portuguesa, aqui da Pedreira, tá na área. Um abraço! DJ Tom. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu... Amigo Ângelo, velha guarda de todos os tempos, está aqui. Um abraço pra você! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Você vai ver. E a família é esse coelho. Quem ama sou eu. E aí, papi? Sou eu. Meu parceiro Alexandre. E aí, Alexandre? Olha quem tá aí. Sou eu. Wallace. E aí, Wallace? O seu verdadeiro Alex. Sou eu. E a sua primeira dama. Se eu tomar uma, o bagulho vai ficar doido. Quando a gente vira assim, ama a gente. Ela e o seu marido. É assim que se fala, né? Todo esse carinho que guardei ainda é seu. Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Quem te merece. Se ele fez você sofrer, foi ele que. Está aqui com a gente. Um abraço. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Tom, tom, tom, tom, tom. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor. Rapaz, o cara foi pagar as promessas dele lá na corda. Que não vem. Pensando que a mulher ia voltar, mas não voltou, né? Traz mais uma cerveja e dois copos para. E hoje ele tá aqui enchendo a cara. E vou beber. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de Júlio de Curuçá. E eu tô sozinho, tá aqui com a gente. Meu bem, que não vem. E aí, Franginha? Que não vem. Bate, sai. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não. Aparece aquele gato? De meu bem. Que não. Rafael disse que tu tá meio sumido. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está. Já já tem rock fino. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Amigo DJ Adinaldo Pitbull, está aqui com a gente. Alô, Pitbull! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim. E aí, Charlie? Que se esconde. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim um dia de verão. Chigue, está aqui com a gente também, o Erlo. Um abraço, doutor. E a Silmar. Ei, Silmar. E o meu gato. Olha o casal Tati e o Dudu. E aí, tu vai querer essa mulher? Então tu vai ter que aceitar ela assim, ó. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito. Alexandre Marambá e a primeira dama Regília e o gato negro branco aí dos parceiros, passageiros. Cadê o gato negro, hein? Esquecendo até. Cadê ele? E aí, gato negro, tudo bem? É nóis! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque. Alô, Chidinho, aí? Pra vida, já dona a minha estrada. Alessandra do Lava Jato, Timbó. E a querida aí? Desse jeito. Cabelos. Não vou mudar. A Safari e o poeta de luxo. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Olha aí, Júbis! Salva a terra! E a família Escoelho! Denis! Ainda a César! E toda a comitiva aí! De Curuçá! Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Esse iluminador, ele tá esperto. na fonte dos... Na fonte... Na fonte... Na fonte dos seus olhos. Quero me banhar no seu beijo molhado. Vou matar minha sede. É, tá meio cafeirando aí, ouviu? Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Alô, Renan! Da RW Multimarcas! Hoje com seu papai! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Compre sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem... Já tem CD do maestro! A mulher é sua, te ama o outro sol e noite de lua. Vem, vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Toca DJ Tu, é solta! Aí DJ Tu, solta som! Parece que a Dani do shopping. Foi difícil conseguir. E aí? Livra desse amor assim. Aniversário do Eric Motos. Com você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Cadê meu sargento? Abre! Celícia na mãe dele, a dona Bia. Alô, meu sargento! Essa é pra ti! Já faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Então diz! Não consigo entender esse mau humor. Oh, oh. Se tudo que eu faço, oi, Jorginho, é pra agradar. Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. Me deixa falando. Silva. Muito alô! Qualquer dia desses eu desisto de você. Yeah. Quero tocar só as melhores aqui no Cajota. Até duas da manhã. Vai ser assim, ó. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Alô! Eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. a gente passou. E a gente se amou. Os três irmãos da saudade, Jeremias, Samuel, estão aqui com a gente também. Toda a comitiva aí comemorando a vitória do Beto Faro Federal e a Edilvanda Estadual. Estão aqui. Bora, Leandro. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra... Alô, Maicon! Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Meu amigo Samuel, Jeremias e o Salomão, os três irmãos estão aqui. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Parece minha amiga Shirley e o Carlinho, o novizinho do Carlinho. E seu dono, alô Edson! Não chore mais. Lá no estão aqui com a gente, um abraço! Não chore mais. Tom, tom, tom, tom. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Vamos lá, seu Dani e o Leandro! Estou aqui, meu amigo Diogo. De um amigo eterno na lua. Meu parceiro Diogo. Bravo. Basta você pedir. Estrava aí, Diogo. E eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que... Diogo Lobo, o de Varejeiro aí. Você falou da Jaque. Está aqui com a gente. Alô, Dela. Pois só te faz chorar. Te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. E o sargento? Não chore mais, sargento Ábio. E a dona Bia? Don't. Alô, Claudinho. Cry, baby, don't cry. Tô todo mundo ali, ó. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. DJ Tom, vou começar a tocar um pouquinho. Se liga. DJ Tom Máximo. O sussurrar no meu ouvido, filho. Bora, cabo, abre! Cabo não, é sargento agora! Pois ao sol uma deusa eu vi. Todo mundo vem como um cabo aqui, olha aí, ó. Não consigo mais viver longe de ti. Bora, meu sargento! Não há lugar pra nós. Não há. Pra não perder o embalo. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Amigo, vai o galo, tá aqui. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mas belo é o teu olhar. Vem no shopping. Só você. Vem, Jefferson. Tem um dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale. Tô achando assim meio cabeludo, meio feliz hoje. Ah, amigo barbudo, ele. Eu sorri. E o topete sempre. Hoje tá é barba, cabelo e bigode. Hoje tá tudo. É, meu irmão. Só o careca que não tá, né? Cintilante, mas meu parceiro de Souza. E aí, de Souza? Tudo certo, tudo alinhado, tudo legal. Já, já. Toca, Tom. Eu acho que tá na hora daquela mulher gravar aquele áudio no celular e mandar aí pra aquele homem que não deu valor no amor dela. Se ela tá aí, grava aí, manda pra ele. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Só aquela mulher que não depende de homem pra nada aí, hein? Que já... Canta aí, canta pra esse desgraçado, filha. Você brigou com os meus sentimentos. Eu que só queria te amar. Vou baixar o som. Pra sempre amar. Você. Você me perdeu. Fala pra ele. No meu amor. O quê? Não vou mais chorar. Vale a pena ou não vale? Saudade. E o seu parceiro Ivanildo já saiu. O corpo todo, não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Amigo Melxi, ele o Bahia, está aqui com a gente, um abraço. Eu sei. Desperta, babuinho. Nunca mais vou conseguir te esquecer. Obrigado, Jefferson. Obrigado que ela vai cantar agora. Diz. Quero viver a vida como eu sempre quis. Achar uma maneira de ser mais feliz. Ela não deu valor, né, panela? Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Ah, ladrão! Eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor, que eu delirava de prazer. Meu amigo Robert, um abraço, Vésmera, aí do Círio de Americano tem o Búfalo e o Passat Moral, lá da Ceia do Bochim. Eu delirava de prazer, todas as vezes que você me amou, mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais saudade, mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. Chega numa festa e ouvi o som do rubi. Ele é o todo poderoso.

e vem puxando a gatilha, vem puxando. E vem puxando a menina, e vem puxando e vem descendo assim com tu. Vem, vem, vem, vem. Deixa eu fazer o caqueado. Assim, ó. Eu só quero amar e dar um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Vai virar. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, Givanildo, meu bem. Ainda Jujitivo, Coyote, ainda Pereira. Um abraço. Bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Fale, refale, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Fale, refale, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor. Máximo. E as meninas da Via Show. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. Me perdoa. Engenheiro Carroça, presente. E Murejá, festa aí do Fluminense. Não vai ser show. Isso agora. E aí, geleia? Vai embora. Pois quem sabe. Já já tem DJ. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. E aí, grandalhão, a potência! Doido, queimou os alto-falantes. Por favor. Cadê a Rafinha, hein? Pare um pouco. Ah, tá sassaricando, é? Estou implorando. Alô, Grancino! Jogue fora os bons momentos que... E aí, Ronaldão? Olha, Ronaldão, hoje é rock. Tô sabendo que hoje tu quer fazer amor, né? Me perdoa. Ai! Tudo por um cabo. Meu parceiro Renan da RW Multimarca. Um abraço. Só sei dizer que te quero. E também falando da RA Boutique hoje. Olha o look, RA Boutique, viu? Minha vida não faz sentido. Sem você corro um perigo. E te peço agora, por favor. Estão aqui, minha deusa. Oh, oh. Pega o Robson que tá ali. Oh, ele é Jack. DJ Eduardo, um abraço aqui do Tom. Canção legal. Ao lado velha guarda. Eu te conheci na festa do Davi Sol. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down, down, down. Dig, dig, dig. Down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Seu alô para todo o Brasil. Alô!